E, portanto, o que eu sugiro, tal como o Sr. Presidente do seu gabinete sugeriu, para não irmos para mais longas, é que os senhores têm que fazer uma avaliação acústica, têm que, esta medição também tem que ser feita na casa dos condóminos, que é gratuita, eu sei que é gratuita, porque o CCDRC de Coimbra assim disse, e tem que fazer uma revisão do horário de licenciamento. Muito bem. Não pode estar aberto até às 2 da manhã, porque paga-se até às 4 e 5 da manhã. Bem. Tem que avaliar esse impacto nocivo muito à bem. Saúde.